conduta é equivocada. Mas tenho certeza, pelo que eu conversei com ele, que ele não vai fazer isso. Então, resumindo, ele sentia vontade para pensar em projeto, para ser técnico e falar, poxa vida, a cidade tem que parar. Não, não vai parar. Mas você fala, Giovanni, parar por quê? Porque as pessoas que estão hoje na chamada oposição não têm efetivamente, no meu ponto de vista, na minha ótica, projeto para a cidade. Tem sim projeto pessoal, tem interesse pessoal. Nada contra, isso não é crime, isso não é irregularidade. Mas a cidade precisa muito mais do que projeto pessoal. A cidade precisa muito mais do que vaidade. A cidade precisa de alguém que pense, que reflita, que reconheça os erros, né? Achei bacana que o Parini falou, puxa, porventura, eu posso ter até cometido algum equívoco, mas eu estou reparando, eu estou me dedicando. Eu acho que isso é uma virtude. O Parini é uma pessoa muito humilde, demonstrou.